mentes alienígenas. A fusão da inteligência com a loucura. Mentes alienígenas. Verdadeiro. Abre a boca, acaba a glória, destrói a história. Um personagem moldado que de noite no quarto chora. Nem sabe a hora, nem pra quem mentiu. Achou que o palácio tava perto, ele sumiu. A verdade se matou e o que restou? Um frio na espinha, a mentira dominou. Ainda se escuta um ruído na escuridão. A luz no fim do túnel se torna destruição. Me traz a canção de verdade que afasta a maldade. Mostra pro universo que aqui não tem covarde. Olha no fundo dos olhos da loucura, pede ajuda. Porcaria nunca muda, não se transforma. Só afunda, não vai limpar lama com saco plástico. Só piora a situação pensando bem, eu acho. A batida para, a paciência se esgota. Saber que no mundo ainda tem esse mar de bosta. Passa muito tempo e a loucura nunca some. Sempre tá comigo, me tornou um homem de verdade. Não covarde, que desacredita que uma folha não é real. Escreve um monte de mentira. Passa muito tempo e a loucura nunca some. Sempre tá comigo, me tornou um homem de verdade. Não covarde, que desacredita que uma folha não é real. Escreve um monte de mentira. Minutos, horas, o tempo é tudo calculado. A poesia verdadeira na mentira faz estrago. Trago amargo, caneta, papel. Funcionário do inferno tá bem longe do céu. Usando a falsa imagem, deficiência na mensagem. Local obscuro, bem longe da paisagem. Será que vão achar que é coisa séria? Trajetória sem fim de uma comédia. Pior que ilusões, novela mexicana. Ator da novela, MC que só engana. Acorda, compra corda e dá ela de presente pro pescoço. Corre pro lugar mais fundo e se atira no poço. Passa muito tempo e a loucura nunca some. Sempre tá comigo, me tornou um homem de verdade. Não covarde, que desacredita que uma folha não é real. Escreve um monte de mentira. Passa muito tempo e a loucura nunca some. Sempre tá comigo, me tornou um homem de verdade. Não covarde, que desacredita que uma folha não é real. Escreve um monte de mentira.